E você jogou fora tudo, nem ligou. Me traía escondida, foi um falso amor. Sou Eva, sim, Adão. Traição não tem perdão. Sou Eva, sim, Adão. Traição não tem perdão. Romeu, a voz que apaixona. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Tudo era tão lindo no conto de fadas. Tão maravilhoso, a gente se amava. E você jogou fora tudo, nem ligou. Me traía escondida, foi um falso amor. Sou Eva, sim, Adão. Traição não tem perdão. É impossível evitar quando te vejo, coração falta falar. Bate tão forte, tudo sobrenatural. Parece surreal. Estás presente em pensamento, em tudo que vejo. Faz lembrar teu rosto, te confesso, você já me dominou. Sigo em busca desse amor. E eu vou seguindo os passos que me levam ao teu coração. Sem me cansar, eu faço tudo pra te ter nas mãos. Eu vejo amor em teu olhar. Entendo, eu só quero te amar. É inevitável olhar a lua e pensar em nós dois. Sonhando com teus beijos, não vou deixar pra depois. Chegou a hora, o meu coração detectou sintomas de amor. Deixa eu te amar. Se você quiser, eu cuido de você. Eu não te nego amor, é só você querer. E quando amanhecer, eu vou estar contigo. Deixa eu te amar. Vou te beijar de um jeito que ninguém beijou. Não sou comum quando o assunto é amor. Vou te levar pra curtir com o DJ Marcelo, o playboy de Tucu. Ferreira, talento, humildade, simplicidade e experiência de fazer a diferença. Vendi a minha casa de portas fechadas com as lembranças dela. Vendi meu carro porque dentro ainda tinha o perfume dela. Meu celular doei pra um mendigo que me pediu um trocado. Botei a estaca zero só pra te deixar no meu passado. Só esqueci de arrancar esse amor do meu coração. Eu já comprei um bar, eu vou morar num bar. O bar é o meu endereço. Eu tô bebendo todas, é por causa dela que eu pago o preço. Eu já comprei um bar, eu vou morar num bar. O bar é o meu endereço. Já esqueci meu nome, o time que eu torço, mas dela eu não esqueço. Chico Salles, o top do Arrocha. Vendi a minha casa de portas fechadas com as lembranças dela.